Qualidades da alma. Todas têm, todas as almas têm essas qualidades. Quais são essas qualidades? Quem falou isso? Onde está escrito isso? Quem se importa com isso? Bimala. Tá, é melhor ser um bobo alegre do que um bobo triste, Bimala. Nossa. E quantas são, né? Quantas são as qualidades da alma? É, tem. A alma tem qualitativas coisas também com Deus. É, tem muitos segredos da alma. E todos os segredos da alma estão revelados no Bhagavad Gita. E quem falou isso? Quem é o proprietário de todas as almas? Quem sabe tudo das almas? Quem mantém as almas? É, nossa, é conhecimento que não acaba mais. É a ciência transcendental do eu. Que eu, alma, eu, pessoa, eu, individualidade. É isso aí. É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 13. Capítulo 13 mesmo, Bhimala? Eu acho que não, hein? Ei, você já fechou lá? Não, agora, nossa, agora ferrou de vez. É bom, capítulo 13, verso 33. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. O que mais vamos falar? Fazer o convite, né? O convite do Festival Transcendental Hare Krishna, que ainda dá tempo para muita gente, né? Então, já vai adiantando, vai entrando na nossa agenda, você vê os endereços. Depois eu faço o convite completo aqui, você entra agora na agenda Hare Krishna. Na quarta linha está aí, agenda. Você já procura o endereço, faz contato, que ainda dá tempo. Para muita gente, para muitas cidades, para muitos países, ainda dá tempo de participar do Festival Transcendental Hare Krishna. Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna. Bimala, isso não é fácil não, viu? Então vamos lá ver as qualidades da alma, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Saptanjana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 33 do capítulo 13. Jata sarvagatam sokshmya akasham nopalipyate sarvatra vastito dehe tatatma nopalipyate. Tradução palavra por palavra. Jata, como? Sarvagatam, todo penetrante. Sokshmya, devido a ser sutil. Akasham, o céu. Na, nunca. Upalipyate, se mistura. Sarvatra, em toda parte. Avastita, situado. Dehe, no corpo. Tata, tal. Atma, o eu. Na, nunca. Upalipyate, se mistura. Tradução completa. Embora o céu seja todo penetrante, não se mistura com nada devido à sua natureza sutil. Similarmente, a alma situada na visão de Brahman não se mistura com o corpo, muito embora esteja situada neste corpo. O ar entra na água, na lama, no excremento e em qualquer coisa que exista. Mesmo assim, ele não se mistura com nada. Similarmente, a entidade viva, muito embora esteja situada em variedades de corpos, está à parte deles, devido à sua natureza sutil. Então, tudo que existe, né, nas matérias, todos os corpos, formas materiais, é formado de cinco elementos: água, terra, fogo, ar e éter. Né? Água, terra, fogo, ar e éter, Bimala. Todos os corpos, carros, motos, tudo que você vê aí tem essa mistura. E o nosso corpo não é diferente. Só que, olha o detalhe, nosso corpo, só que o corpo é como uma máquina. É uma máquina humana, né? Só que nós somos almas. Nós somos almas, nós somos como está sendo explicado aqui por Prabhupada, né? Nós entramos em contato com esse corpo, mas a gente não se mistura com ele. Esse conhecimento é o que falta na sociedade, por isso que o mundo não dá certo. Nunca vai dar certo enquanto não entendermos que somos almas, que não somos esses corpos materiais perecíveis. E tudo o que acompanha, né? E toda a ciência que acompanha ele. Não basta, né? Só entender que somos almas. A diferença entre alma e espírito, entre matéria e espírito, tem que saber também quem é o controlador dos dois, da matéria e do espírito. Saber o que ele quer, fazer o que ele quer, aí sim vai dar certo. Mas enquanto as pessoas, bom, se já tivesse conhecimento da alma, já é um passo, né? Já é um passo saber que não é esse corpo material, que não é brasileiro, nem brasileira, nem americano, nem indiano, nem nada. Nós somos almas eternas. Nós não somos esses corpos materiais e muito menos onde esses corpos nascem. É, como diz na música, nenhuma pátria me pariu, porque eu não sou este corpo e muito menos onde esse corpo nasce, né? Tem gente que morre, né? Morre defendendo panos coloridos. É, as pessoas iludidas são assim. Elas levantam bandeiras e fazem o quê? Separam as pessoas umas das outras, porque umas se acham melhores que as outras, né? Por quê? Por causa de panos coloridos, por causa de ilusões materiais, a doença da pele, né? Eu sou branco, não, eu sou negro, eu sou vermelho, eu sou amarelo, eu sou a raça pura, essas ilusões, esses panos coloridos. Por quê? Tudo porque não sabe que todas nós somos iguais, somos almas eternas, somos da mesma natureza, temos as mesmas qualidades. Esse é o conhecimento que falta. Porque quando tiver esse conhecimento, já muda tudo. E aí, quando souber quem é o controlador de todas as almas e de todas as energias, aí, meu amigo, é isso aqui que vira o mundo transcendental. É porque o que faz esse mundo material existir é a nossa visão ilusória. A gente acha que tudo isso que a gente está vendo aqui é material, né? Que é o mundo material. Na verdade, não é o mundo material, é a energia externa de Deus, Krishna. Mas voltando ao ponto aqui, similarmente à entidade viva, que somos nós, muito embora esteja situada em variedades de corpos, está à parte deles devido à sua natureza sutil. Então não existe essa coisa de alma de planta, alma de bicho, alma de gente, alma de semideus. Não, todas nós almas somos iguais. O que muda são os corpos que a gente está usando no momento, a máquina que a gente está usando no momento. É isso que muda. Por isso é impossível ver com os olhos materiais como a entidade viva está em contato com este corpo e como sai dele depois da destruição do corpo. Nenhum cientista pode descobrir isto. É como a alma entra no corpo, está tudo explicado no Bhagavad Gita, na literatura védica. É como que a alma entra, de onde ela vem, de onde ela cai, como é esse processo. Então, você já viu o morto nadar? Não, né? Então, a alma já está em cada corpo. Cada corpo, cada sêmen é um corpo. E cada corpo de sêmen tem uma alma exatamente igual a nós. Então já teve uma ideia, né? É porque, você já viu morto nadar? Não, tem até supostos espiritualistas que acham, né, que no momento exato da concepção a alma é colocada lá. Ainda falam disso, ainda acreditam nisso, Bimala. Você vê que ciência furada, né? É uma ciência ilusória, né? É uma ciência que não tem comprovação científica. Porque tanto é que hoje se manipula, se escolhe qual sêmen, né, que vai se injetar no óvulo, essas histórias aí. Por quê? Porque a alma já está lá naquele corpo de sêmen. E é uma alma viva, e como alma viva ela nada até o óvulo. É, esse processo também é. Os mestres falam isso, né? Pô, eu te falando das coisas da terra, você não entende. Imagine se eu falar das coisas do céu, né? Então, é isso aí. Nenhum cientista pode descobrir isso, como a alma entra em contato com a matéria, de onde ela vem, e também não consegue ver como ela sai depois da destruição do corpo. Mas tudo isso é explicado detalhadamente no Bhagavad Gita, como ele é o tamanho da alma, tamanho exato de nós almas. Tem muitos detalhes, mas nós vamos ver nas leituras aqui do Bhagavad Gita todos esses detalhes, cada dia um pouquinho, né? E você, esse livro está à sua disposição no nosso site de graça. Você entra agora na krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Está lá, ó, com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, tem que pagar. Tem que pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem todo esse conhecimento com todos os detalhes. Depois vem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, com todo o conhecimento, todas as respostas, nos mínimos detalhes. Depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você desce mais quatro livros. Mais quatro livros, já aparece aí o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também, um, dois, três, quantos você puder aí. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos ler... Ah, não, fazer o convite. Ô, Bímola, você já tá pulando aí, ó. Tá pondo o carro na frente dos bois aí, ó. Então, você está... Ainda dá tempo. Você está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aí todos os finais de semana. Isso mesmo. Entre agora na nossa agenda, tá na quarta linha aí, ó. E já vá descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus. E aí no final ninguém quer ir embora, né? Ninguém quer ir embora, tem que tocar. Tem que tocar. Ó, gente, vambora, os Hari tem que dormir, tem que acordar às 4 da manhã, vambora, vambora, vambora. Sábado que vem, domingo que vem tem mais. E é assim que funciona. Então você já está convidado desde já. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. O que mais, hein, Bímola? O que a gente ia fazer, o que ia fazer aí? Ah, é, vamos ler o Shrimad-Bhagavatam, tá vendo? Você faz eu ficar perdido aqui igual deficiente visual em tiroteio. É, tem que falar assim agora. Não pode falar o ditado original. Bom, gente boa, antes de ler o Shrimad-Bhagavatam, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 26, se eu não me engano. Isso mesmo, capítulo 26, o rei Purandjana vai à floresta caçar. Paramos aqui onde ele estava falando com a sua rainha, né? Não é rainha, Bimala? Rainha. Minha querida e esbelta donzela, quando o amo castiga o servo deve aceitar isto como grande misericórdia. Aquele que fica irado deve ser considerado muito tolo, por não saber que é o dever de seu amigo. Disse que quando um tolo recebe boas instruções sobre determinado assunto, geralmente não consegue aceitá-las. Estava falando com o ouvinte agora sobre isso, Bímola. Quem? Não vou falar quem. Não vou dar nome aos bois, nem às vacas. Tô brincando, Bimala. Ah, oh, Krishna Balarama Rade. Não. É modo de falar, Bimala. Que isso? Os ouvintes são muito queridos para nós, né? Todos eles, né? Todos eles. Os anônimos, os que falam com a gente, os que não falam com a gente. Tá, já parei de falar. Disse que quando um tolo recebe boas instruções sobre determinado assunto, geralmente não consegue aceitá-las. Na verdade, ele inclusive fica irado. É isso aí. E o sábio, né? E o sábio, sabendo disso, não deve agitar a mente dos ignorantes. Então, se você sabe disso e vai dar instrução para quem vai ficar agitado, irado, então é melhor não instruí-lo, né? Não dá pérolas aos porcos. Semelhante irá. Ah, não é ira, é ira mesmo, tá? Eu vou prestar atenção, não tem acento, é verdade. É porque estava falando, né? Estava falando disso, tá? Sim, senhora. Hoje eu não dormi muito bem. Eu dormi, passei a noite em claro, né? Eu dormi com a luz acesa. Eu tava tão preocupado que esqueci de apagar a luz. Tá, já parei com a palhaçada. Começar de novo, porque você faz uma bagunça que ninguém entende. Disse que quando um tolo recebe boas instruções sobre determinado assunto, geralmente não consegue aceitá-las. Na verdade, ele fica, inclusive, irado. Semelhante ira compara-se ao veneno de uma serpente, pois, quando a serpente é alimentada com leite e bananas, o seu veneno só faz aumentar. Ao invés de se tornar misericordiosa ou sóbria, a serpente aumenta o seu veneno peçonhento ao ser alimentada com bons alimentos. Analogamente, quando um tolo recebe instruções de alguém, ele não se corrige, mas na verdade ele fica irado. Tá vendo? Você quer ajudar, além de não conseguir ajudar, ainda piora a situação, né? A única maneira de ajudar alguém é dar consciência de Krishna para esse alguém. Mas se ele não quer consciência de Krishna, então não tem como ajudar, né? E se tentar, vai piorar, como a gente viu agora aqui. Minha querida esposa, teus dentes são belíssimamente agrupados e tuas feições atrativas fazem-te parecer muito pensativa. Por favor, abandona tua ira. Sê misericordiosa comigo e sorri para mim com apego amoroso. Quando vejo um sorriso em teu belo rosto e quando vejo teu cabelo, que é tão belo como a cor azul, e quando vejo teu nariz arrebitado e ouço tua doce voz, ficas mais bela para mim, e assim me encantas e me cativas. És minha respeitadíssima senhora. Um esposo efeminado. No Bhagavatam fala tudo, Bimala. Não estou pensando nada, eu só li e dei risada. Pronto, vamos ver a explicação. Nossa, hoje, hein, só me corta, cada vez que você me corta eu me perco inteirinho aqui, ó. Um esposo efeminado, estando todo atraído pela beleza externa de sua esposa, tenta tornar-se seu mais obediente servo. Shripada Shankaracharya, portanto, aconselha que não nos deixemos atrair por um monte de carne e sangue. Conta-se que, certa vez, um homem, sentindo muita atração por uma bela mulher, a cortejou de tal maneira que ela resolveu mostrar-lhe os ingredientes de sua beleza. A mulher marcou uma data para vê-lo, mas antes disso tomou um purgante e durante todo o dia e toda a noite simplesmente defecou conservando as fezes num pote. Na noite seguinte, quando o homem veio vê-la, viu uma mulher muito feia e macilenta. Quando perguntou sobre a mocinha com a qual queria encontrar-se, ela respondeu: sou eu mesma. E o homem recusou-se a acreditar nela, não sabendo que ela perdera toda a beleza devido ao violento purgante que a fizera defecar dia e noite. O rapaz quis argumentar, mas a mocinha disse que ela não lhe parecia tão bela porque havia separado os ingredientes de sua beleza. E o rapaz quis saber, né? Ele quis saber o que significava tudo isso. Então a mocinha disse: vem aqui que eu vou te mostrar. Vem aqui que eu vou te mostrar. E ela mostrou-lhe então o pote repleto de excremento líquido e vômitos. O homem ficou aterrorizado de ver que a bela mulher que conhecera antes era simplesmente um monte de matéria composto de excremento, urina, sangue e outros elementos mal cheirosos, semelhantes. Esta é a verdade, porém, no estado de ilusão, o homem sente atração por uma beleza ilusória que o torna vítima de Maya, a ilusão. Meu amigo, as formas deformam, né? As formas ilusórias, ou seja, aquele mulherão, né? Parece um violão. Bimala, ninguém está falando se eu gosto ou não gosto, estou falando aqui da história. Parece que aquele mulherão de fechar o comércio, né? Aquelas belas formas, aquelas formas ilusórias. Aí casa, meu amigo, vira um bucho. As formas deformam. Aí ele corre atrás de outra, fazer o quê, né? É, não, não, estou falando aqui do cara da história, não estou falando de mim, Bimala. Nossa, não bota gente no meio dessas coisas, não. Então, mas é isso aí, né? E antigamente as pessoas falavam assim, o cara conhecia uma moça, ele pegava a mão da moça, beijava a mão da moça, encantado em conhecê-la, o cara ficava encantado, né? É, o homem encanta a mulher e a mulher encanta o homem, né? Foi feito isso, atração macho e fêmea, é feito para isso, para os dois se iludirem e se desfrutarem e se enrolarem e ficarem eternamente aqui presos no ciclo de nascimentos e mortes. Mas se ele obedece Deus e os devotos de Deus, ele não se ilude com as formas ilusórias, ele consegue entender isso aí, ó. Que aquela bela mulher que ele conhecera antes era simplesmente um monte de matéria composto de excremento, urina, sangue e outros elementos mal cheirosos semelhantes. Esta é a verdade, porém no estado de ilusão, o homem sente atração por uma beleza ilusória que o torna vítima de Maya, a ilusão, a ministra da ilusão, e ela ministra ilusão em todo mundo, a função dela é iludir todo mundo. O rei Purandjana implorou à sua rainha que voltasse à sua beleza original. Ele tentou reavivá-la, assim como uma entidade viva tenta reavivar a sua consciência original, a consciência de Krishna, a qual é muito bela. As belas feições da rainha podem ser comparadas às belas feições da consciência de Krishna. Quem retorna à sua consciência de Krishna original passa a ser realmente estável e sua vida torna-se exitosa. Ó esposa do herói, por favor, dize-me se alguém te ofendeu. Estou disposto a castigar essa pessoa, contanto que não pertença à casta sacerdotal brahmínica. Com exceção dos servos de Muraripu, Krishna não perdoa a ninguém dentro ou além destes três mundos. Ninguém poderá mover-se livremente após ter te ofendido, pois estou prestes a puni-lo. Segundo a civilização védica, o sacerdote brâmana, ou aquele que é devidamente qualificado para entender a verdade absoluta, isto é, aquele que pertence à mais inteligente ordem social, bem como o devoto do Senhor Krishna, que é conhecido como Muraduisha, eu não lembro desse nome. Isso também eu só li uma vez, o Bhagavatam, Bimala. Você quer o quê? Na verdade, eu tinha que estudar o Bhagavatam, né? Mas, infelizmente, estou lendo ele pela segunda vez e não consigo estudar. É, Maya não deixa. A culpada é Maya. Maya não tem culpa de eu me iludir. É, mas a culpada é Maya. Se ela não me iludisse, eu estava estudando o Shrimad Bhagavatam, Bimala. A culpada é Maya. É melhor culpar os outros. Tá, vamos lá. E o rei falou que ele castiga qualquer pessoa menos o sacerdote brâmana e o devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, que é conhecido, né? O devoto de Deus, Krishna, que é conhecido como Muraduisha, inimigo de um demônio chamado Mura. Não, já vi. Mura, eu já vi o nome desse demônio, mas Muraduisha não, né? Muraduisha, eu li, mas nem vi nada, né? É, não vi um monte de coisa. Isso é um pouquinho que eu aprendi com os devotos, Bimala. Um pouquinho que eu sei, eu aprendi com os devotos. Tá. Muraduisha é o inimigo de um demônio chamado Mura. Muraduisha é o próprio Deus, Krishna, que mata os demônios. Muraduisha, o demônio Mura. Então, esses devotos, esses sacerdotes brâmanas, não estão sujeitos às regras e regulações do Estado. Em outras palavras, ao violar as leis do Estado, qualquer pessoa pode ser punida pelo governo, com exceção dos sacerdotes brâmanas e dos Hare Krishnas de verdade. Sacerdotes brâmanas e Hare Krishnas de verdade jamais transgridem as leis do Estado ou as leis da natureza, porque eles conhecem perfeitamente bem as reações resultantes causadas pela violação da lei. Embora às vezes pareça que eles estão violando as leis, o rei não pode puni-los. Esta instrução foi dada ao rei Pratinabharishad por Narada Muni. O rei Purandana representa o rei Pratinabharishad, e Narada Muni estava lembrando ao rei Pratinabharishad que seu antepassado, Maharaja Prito, jamais castigou a um sacerdote brâmana ou a um devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade. Nossa inteligência pura ou nossa consciência de Krishna pura fica poluída por atividades materiais. A consciência pura pode ser revivida mediante o processo de sacrifícios, caridade, atividades piedosas e etc. Porém, quando alguém polui a sua consciência de Krishna ofendendo um sacerdote brâmana ou um Hare Krishna de verdade, é muito difícil revivê-la. Sri Chaitanya Mahaprabhu descreve a ofensa a um devoto de Deus como a ofensa do elefante louco. Todos devem ser muito cuidadosos para não ofender um devoto de Deus ou um sacerdote brâmana. Mesmo o grande yogi Durvasa foi hostilizado pela arma de Deus, arma disco de Deus, Sudarshana Chakra, quando ofendeu o Hare Krishna Maharaja Ambarisha, que não era nem sacerdote brâmana e nem um renunciado, mas um devoto casado comum. Maharaja Ambarisha era um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, e consequentemente Durvasa Muni foi castigado. Concluindo, calma, se a consciência de Krishna é coberta por pecados materiais, pode-se eliminar os pecados simplesmente cantando o mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas, se alguém poluir a sua consciência de Krishna ofendendo um sacerdote brâmana ou um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, ele não poderá... Calma. Ele não poderá revivê-la até que expie adequadamente o pecado, satisfazendo o devoto de Deus ou o sacerdote brâmana ofendido. Foi isto que Durvasa Muni teve que fazer, pois viu-se obrigado a se render a Maharaja Ambarisha. O único meio de expiar uma ofensa a um devoto de Deus é implorar o perdão do devoto ofendido. Minha querida esposa, até hoje nunca vi o teu rosto sem os enfeites do barro sagrado na testa, nem te vi tão triste e sem brilho ou afeição. Tampouco jamais vi teus dois belos seios umedecidos com as lágrimas de teus olhos, nem jamais vi teus lábios, que são normalmente tão vermelhos como a fruta bimba, sem o seu matiz avermelhado. Vamos parar aqui. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar totalmente grátis. Mas se você quer o livro na mão, não tem jeito, tem que pagar, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Você clica aí que já aparecem os livros da coleção. Você já começa a sua coleção, compra todos eles ou compra um de cada vez, né? Você escolhe, completa a sua coleção. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então que nós vamos ler o livro Krishna agora, Bimla. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada é hoje. Hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil, você tá me atrapalhando, mas Tem que ser uma ajudante, não uma atrapalhante. Bom, gente boa, vamos ler agora o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pariman. Onde nós paramos, hein? Tá aqui, já cheguei. Aqui, eu acho que são os Vedas falando, os Vedas que estão falando nesse ponto aqui, Bimala. No mundo transcendental, ambos, o Senhor Krishna e os seres vivos, estão manifestos em seu status original, como fagulhas vivas num fogo ardente. No mundo material, apesar do Senhor Krishna ser todo penetrante em seu aspecto impessoal, os seres vivos esqueceram sua consciência original de Krishna, justamente igual fagulhas que às vezes caem de um fogo ardente e perdem sua condição brilhante original. Se a pessoa é um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, ele brilha. Se a pessoa não é um Hare Krishna, ela vive apagada, né? Como uma fagulha que perdeu a sua condição brilhante original. Algumas fagulhas caem sobre capim seco e assim acendem outro grande fogo. Isso é uma referência aos devotos puros, que sentem compaixão pelos pobres e inocentes seres vivos. O devoto puro ilumina a consciência de Krishna nos corações das almas condicionadas, e assim o fogo ardente do mundo transcendental se torna manifesto mesmo dentro deste mundo material. Algumas fagulhas caem na água. Elas imediatamente perdem o seu brilho original e ficam quase extintas. Isso é comparado aos seres vivos que tomam seu nascimento no meio de materialistas grosseiros, que nesse caso, sua consciência de Krishna original se torna quase extinta. Algumas fagulhas caem no chão e permanecem num ponto intermediário entre as condições ardente e extinta. Assim, alguns seres vivos são sem consciência de Krishna. Alguns estão no meio entre ter e não ter a consciência de Krishna, e alguns estão realmente situados em consciência de Krishna. Os semideuses nos planetas superiores, a começar pelo Senhor Brahma, Indra, Chandra, o Deus do Sol, o Deus da Lua e vários outros semideuses, todos são conscientes de Krishna. Sociedade humana está entre os semideuses e os animais. E assim alguns são mais ou menos conscientes de Krishna, e alguns são completamente esquecidos da consciência de Krishna. O terceiro grau de seres vivos, chamados os animais, feras, plantas, árvores e aquáticos, esqueceram completamente a consciência de Deus, Krishna. Esse exemplo, declarado nos Vedas das fagulhas de um fogo ardente, é muito apropriado para entender a condição de diferentes tipos de seres vivos. Mas acima de todos os seres vivos está a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ou Purushottama, que é outro nome de Deus, que é sempre liberado das condições materiais. Krishna não tem essa tendência de cair, né? Por isso que Prabhupada fala, né? Nós temos que nos apegar em Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar, porque ele não tem essa tendência de cair. O resto todo mundo tem a tendência, não quer dizer que vai cair, mas todo mundo tem a tendência a cair. A questão pode ser levantada por que os seres vivos caíram, por acaso, em diferentes condições de vida. Para responder essa pergunta, nós primeiro temos de entender que não pode haver nenhuma influência de acaso para os seres vivos. Acaso é para seres não viventes. De acordo com as literaturas védicas, seres vivos têm conhecimento, e por isso são chamados Chaitanya, que significa conhecimento. Sua situação em diferentes condições de vida, portanto, não é acidental. É pela escolha deles, porque eles têm conhecimento. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: abandone tudo e simplesmente se renda a mim. Esse processo de realizar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é aberto para todos. Mesmo assim, é a escolha de um ser vivo particular se aceita ou rejeita essa proposta de Deus. Na última parte do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna muito simplesmente fala para Arjuna. Eu adoro esse verso, Bhima. Eu adoro Govinda também. Se minha adoração é sincera ou não, se é pura ou não, é outra história. Meu querido Arjun, agora eu te falei tudo. Agora tudo depende sobre você escolher por aceitar isso. Arjun, te falei tudo. Se você fizer o que eu te orientei, o que eu mandei, você vai se dar bem. Se você não fizer, você estará perdido. Tá, já parei. Adoro esse verso. Similarmente, os seres vivos que desceram a este mundo material fizeram sua própria escolha para desfrutar este mundo material. Mau negócio. Não é que Krishna os mandou para dentro deste mundo material? É, como o Prabhu Jai Gokula Batista sempre fala, né? Krishna só satisfaz desejos. É isso aí, Krishna só satisfaz desejos. O mundo material é criado para o desfrute dos seres vivos que querem abandonar o serviço eterno ao Senhor Krishna para se tornarem o supremo desfrutador eles próprios. Estava falando com o ouvinte sobre isso também, Bhimala. É, todo mundo aqui quer ser Deus, todo mundo aqui quer ser o centro das atenções, o centro do mundo, né? Acho que tudo gira em torno dele. De acordo com a filosofia dos devotos de Deus, quando um ser vivo deseja satisfazer os seus sentidos e esquece o serviço do Senhor Krishna, a ele é dado um lugar no mundo material para agir livremente de acordo com o seu desejo. E assim ele cria uma condição de vida na qual ele sofre ou desfruta. Nós devemos saber definitivamente que ambos, o Senhor Krishna e os seres vivos, são eternamente conscientes. Não existe nascimento ou morte tanto para o Senhor Krishna quanto para os seres vivos. Quando a criação acontece, não significa que os seres vivos são criados. O Senhor Krishna cria este mundo para dar às almas condicionadas uma chance de se elevarem à plataforma superior da consciência de Krishna. Se a alma condicionada não aproveita a vantagem dessa oportunidade, então, depois da dissolução deste mundo material, ela entra no corpo de Narayana e permanece em sono profundo até a hora de outra criação. É por isso que o pessoal que não sabe muito sobre Deus fala: ah, morreu, foi dormir, né? É, se ele morrer, se ele perder o corpo material na hora exata da destruição do universo, aí tudo bem. Aí ele vai ser tragado para dentro do corpo de Deus. Tudo é tragado para dentro do corpo de Deus, Narayana, e fica lá, em estado latente, em sono profundo, até a hora da próxima criação, onde começa tudo de novo de onde parou. É como dar pausa num filme e depois apertar o play novamente. Tudo continua de onde parou. É, quando a pessoa morre, né? Estava falando outro dia também com um ouvinte aí, Bimo. É, eu falo com os ouvintes direto. É que, tá vendo? Se você me corta, eu já me perco. O que que eu ia falar? Esqueci, tá vendo? Você cortou, eu já esqueci. Ah, não é fácil não, hein? É porque a pessoa... Ah, é verdade. É isso mesmo. A pessoa morre, você vê uma pessoa quando morre, ela morre cheia de planos, cheia de sonhos, cheia de ilusões. O devoto não. Prabhupada, no exato momento da morte, perguntaram para ele, né, qual o seu último desejo? Aí Prabhupada falou, eu não tenho desejos. Está vendo? Assim é um devoto puro, um devoto de Deus de verdade. É assim, ele não tem desejo, ele já está satisfeito. Porque a pessoa que não está satisfeita, ela está cheia de planos, desejos, sonhos. Essas são as pessoas comuns. As pessoas comuns têm sonhos, planos e desejos. E morrem cheio deles. Tá, já parei de falar. E aí quando ele volta a nascer, ele continua de onde parou, né? Krishna dá lembrança para ele continuar correndo atrás dessas ilusões de sonhos, planos e desejos. Nessa conexão, o exemplo da estação de chuva é muito apropriado. Chuva sazonal pode ser considerada como o agente para a criação, porque depois do aguaceiro, os campos úmidos são favoráveis para o crescimento de diferentes tipos de vegetação. Similarmente, assim que há criação pelo olhar do Senhor Krishna sobre a natureza material, imediatamente os seres vivos brotam em suas diferentes condições de vida. Justamente igual, tipos diferentes de vegetação crescem depois do aguaceiro. A chuva é uma, mas a criação de diferentes vegetais é variada. A chuva cai igualmente no campo inteiro, mas os diferentes vegetais brotam em diferentes modelos e diferentes formas, de acordo com as sementes plantadas. Similarmente, as sementes de nossos desejos são variadas. Cada ser vivo tem um tipo de desejo diferente, e esse desejo é a semente que causa seu crescimento em certo tipo de corpo. Isso é explicado por Rupa Goswami pela palavra papabidya. Papa significa pecaminoso. Todos... Parou bem no papa, Bimala, no pecaminoso. Papa em sânscrito significa pecaminoso. Essa palavra papa, tá? Estou falando da palavra papa. Papa significa pecaminoso. Todos os nossos desejos materiais devem ser considerados papabidya, ou as sementes dos desejos pecaminosos. O Bhagavad Gita explica que nosso desejo pecaminoso é que não nos rendemos ao Supremo Senhor Krishna. O Senhor Krishna, portanto, diz no Bhagavad Gita, eu darei a você proteção das ações resultantes dos seus desejos pecaminosos. Esses desejos pecaminosos são manifestos em diferentes tipos de corpos. Portanto, ninguém pode acusar o Supremo Senhor Krishna de parcialidade em sua concessão de um tipo de corpo para um certo tipo de ser vivo e outro tipo de corpo para outro ser vivo. Em outras palavras, Krishna não tem culpa de você colher o mal que você plantou com seus próprios atos, com suas próprias ações. Você plantou o Papa Bidya. Você que escolheu o Papa Bidya e você plantou ele, agora você vai colher ele. E Krishna não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas próprias mãos ou ações. A vida, lembrei daquela frase, a vida é sempre um filme de ação e reação. Todos os corpos dos 8 milhões e 400 mil espécies vêm de acordo com a condição mental dos seres vivos individuais. A suprema personalidade de Deus Purushottama somente dá a eles uma chance de atuar de acordo com os seus desejos. Portanto, os seres vivos agem por aproveitarem a vantagem da felicidade dada pelo Senhor Cristo. Eu lembrei daquele cidadão, né? A história ficou mal contada, mas na verdade ele estava fazendo sexo voando, né? Era piloto e estava fazendo sexo voando, aí bateu, morreu ele e a pessoa que estava com ele, né? Mas agora, na próxima vida, ele pode nascer como um pernilongo e fazer sexo voando, Bimala. Krishna vai satisfazer o desejo dele. Tá bom, já parei de falar, nossa, é hoje, hein? Bom, gente boa... Esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está de graça no nosso site. Isso mesmo.